sorriso perfeito, um corpo tanto sexy, que logo lhe tem jeito e tem muito carisma. Nunca conchei companheiro, nem me conchei minha nome, mas de qualquer maneira um tem que saber se tem um ninguém mocking. Se tá gente pra boca crer, meus amigos que sabem, às vezes não tem imagem, não, não é sonho crer.